durante uma apresentação teatral, um ventríloco com seu boneco Zequinha estava contando tanto seu repertório de piadas de loira. De repente, levanta uma loiraça Beelzebu na primeira fila e começa a discursar. Olha aqui, eu já ouvi o suficiente das suas piadas denegrindo as loiras, seu idiotinha. O que é que te faz pensar que tu pode estereotipar as mulheres desse jeito? O que é que tem a ver os atributos físicos de uma pessoa com seu valor como ser humano? São caras como você que impede que mulheres como eu sejam respeitadas no trabalho e na comunidade, que nos impedem de alcançar o pleno potencial enquanto pessoa, por sua causa e por causa de pessoas da sua laia que se implementou a discriminação não só contra as loiras, mas contra as mulheres em geral e a raça humana. É isso aí, loira! Tudo em nome desse pseudo humor de merda! Ah, loira se puxou. Perplexo e envergonhado, o ventrilo começa a se desculpar. Olha, minha senhora, não foi a minha intenção. Fica fora disso, eu tô falando com esse capacete.